pessoal, meu nome é Jefferson Silva, sou coordenador do projeto para jovens profissionalizantes, CEDESP Padre Mariano. Hoje eu estou aqui com a Michele Pereira, ela que é uma adolescente, participou da conferência lúdica da criança adolescente e também foi eleita nossa delegada. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Que legal. Michele, fala um pouco pra gente de como é que foi a sua experiência de participar da conferência lúdica, o que que isso agregou para você, como é que está sendo isso na sua vida nesses últimos dias aí? Então, isso foi uma experiência de vida. Foi muito bom, porque com isso eu aprendi qual o verdadeiro direito do jovem. Se temos uma lei, aquela lei tem que ser cumprida e como vai ser cumprida. E isso é o que a gente quer saber, como a gente está lutando tanto para saber o que isso vai acontecer. Legal. No seu dia a dia, com os seus colegas, como é que você está lidando com isso? O pessoal tem te comentado sobre isso, você tem falado com o pessoal, sua família. Como é que está para você começar a se tornar uma protagonista do movimento político, de política de direito? Né? Como é que está sendo isso para você? Para mim está sendo ótimo, né? As pessoas até brincam, pô, a delegada ali não mexe não. Mas é legal, é bom saber que eu, pelo menos ali no meio daquele grupo, eu entendo daquilo. Se tiver alguma dúvida, às vezes alguém chega pra mim, pô, Michele, isso. Mas é muito gostoso saber e fazer isso também. Muito bom. Queria deixar um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo, principalmente para os jovens e os adolescentes, que assim como a Michele conseguiu aí desencadear, sair de dentro daquele mundo só da juventude e dominar, fazer parte mesmo do mundo maior, eu acho que todos nós precisamos tomar conta, tomar conta desse espaço que é nosso, né? Que eu acho que o processo político democrático só se dará quando a juventude de fato assumir o seu papel dentro do Estado, né? Queria deixar aí um grande abraço para todos vocês. Pessoal, os alunos do CEDESP Padre Mariano. Certo, a gente se encontra por aí então. Tchau, gente. Tchau.